Nossa equipe acompanhou na noite de terça-feira, por volta das 18 horas e 10 minutos, socorristas do SIAT darem amparo a uma vítima de colisão de duas motocicletas na rua Sérgio Gasparetto, esquina com a Avenida Mário Filho, no bairro Portal da Foz. A colisão era entre uma Nel Yamaha 115 com placa de Foz do Iguaçu, pilotada por Roseli Terezinha de Lima Borges, e a motocicleta Honda Titan 125 com placa de Foz do Iguaçu, também pilotada por Gilson Rodrigues. Os socorristas deram atendimento à motociclista Roseli, que teve suspeita de fratura em uma das pernas, luxação e contusões por todo o corpo. Ela foi levada para o pronto-socorro do Hospital Municipal em estado grave, mas sem risco de morte. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.